quero desse mal hoje. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 353. Na PUC, ela se libera no nível de voo 90355393. noite, boa noite. Controle, boa noite, o Xitar 63, 13. Zero após 2000 Leda, 6303. Trilha Azul 5001, decolando, se escuta. Após 2000, voa Leda Azul 5001. Mali, senhor, 6224. Controle Salvador, muito boa noite, o Oceaner 6224. Por gentileza, senhor, coordena para nós o 190 como final. Afirmo, 190 aguardando, 6224.